Esse é o verdadeiro samba com rap. Aliança verbal sampleando o verdadeiro samba de break. Primeiramente, com licença, deixa eu me apresentar, por favor. Teatro, microfone, na sinceridade, sem caô. Levanta, anda, anda, segue a pampa, não desanda. O beat produzido só entende quem é bamba. Quem dança, dança, e quem não dança, segura a criança. E quem não corre atrás, só fica na esperança. Esses momentos são difíceis, vagabundo sabe a hora e o lugar. Interpreta diferente, faz o povo sambar. E pra quem não acreditava, levando rap com o samba. Na batida do tantã, um squash pra marcar. MCs partideiros rimando cena e alaiá. Pro povo do morro que nunca nos deixa só. Cê tá ligado que a rua é nós. Subindo o morro, só quem é tá ligado. Que o rap com samba sempre esteve lado a lado. Diretamente da rua, do bexiga até o sambento. O sambista no sapatinho e o b-boy no moinho de vento. Eu vou chegando junto com os parceiros. Vem alegria na emoção por ver o talento e o respeito das comunidades de São Paulo. Exemplo de vida registrada no histórico. A volta de vários guerreiros da vida. Se sem perder, seguem a trilha ao som da poesia. Inspiração é o que eu obtenho desses exemplos. Lamentação pra quem não entende, não vê o talento. Deus Pai, cuida de mim, aonde for que estiver. Abençoe aqueles de coração e muita fé. Vou seguindo o caminho, curtindo samba com rap. Obrigado a Sueli que eu aprendi a ficar pra sempre. Em minha vida, registrada em minha memória. Meus passos sempre em frente, pois não dou meia volta dessa história. Vou reformulado, novo assunto. Zona mais do onde nós surgimos, viemos com tudo. Subindo o morro, só quem é tá ligado. Que o rap com samba sempre esteve lado a lado. Diretamente da rua, do bexiga até o sambento. O sambista no sapatinho e o b-boy no moinho de vento. Vagabundo, vagabundo, sabe, sabe, sabe a hora e o lugar. Interpreta diferente, faz o povo sambar. Vagabundo, sabe, sabe, sabe a hora e o lugar.